permitir. Tenham todos uma boa tarde, fique com Deus e até lá. Em 1982, início de década, o Brasil se preparava para grandes transformações. Evoluções no cotidiano, nos costumes, na música, na TV e no rádio. Em Ipiaú, para o orgulho da região, nasce a primeira M da cidade, a Educadora. Pioneiríssima desde a montagem de sua grade de programação. Hoje, utilizada pela maioria de suas concorrentes, até a aquisição de novas tecnologias, como a transmissão de áudio pela internet. Parece que foi ontem, mas já se passaram 30 anos e hoje a Educadora se orgulha de fazer parte da sua vida. Mas todo esse sucesso é graças a você, ouvinte, anunciante, colaborador, enfim, a todos os que ajudam a fazer da Rádio Educadora M uma emissora incomparável, inconfundível. Educadora M. 1490 kHz. 30 anos de sucesso. Não dá pra comparar. Já já tem mais. Aí você tá de boa comprando na 10 e Cia. Tudo 10 e 20 reais. Aí vem a 10 e Cia e surpreende você. 10 e Cia tem uma novidade pra você. Compre uma e leve outra de graça. Peraí, locutor. Eu ouvi direito? É isso mesmo. Compre uma e leve outra de graça. Em toda a sessão de confecções, feminino, masculino e infantil. Comprou uma, leva outra de graça na hora. Ó, gente, partiu pra 10 e Cia. Utilidades para o lar, brinquedos, presentes, ferramentas, artigos para decorações, confecções e tudo. Tudo é 10 ou 20 reais. Não é promoção, é preço baixo de verdade. 10 e Cia, aqui a qualidade é maior que o preço. E nada igual não. Compro todo dia na 10 e Cia. A sua loja é 10 e Cia. Eu sou casado e tenho uma namorada. Namorada não sabe que eu sou casado. A Casa dos Colchões é a loja ideal para você comprar seu colchão ou cama box com qualidade Recoflex. Casa dos Colchões e Recoflex. Uma parceria que deu certo. Trazendo para você uma super promoção com preços imperdíveis. Casa dos Colchões, a única loja de Ipiaú que faz o feirão Recoflex. Venha nos visitar. Casa dos Colchões, Praça do Cinquentenário, Centro. Primavera, verão na moda e um amor de verão que tá super na moda. É a alta moda no maior flerte com você. Pra namorar, ficar ou se apaixonar à primeira vista. Tendências de parar o trânsito pra quem tá afim de mudar, se identificar ou se reencontrar. Em um super parcelamento no cartão sem juros, cheio de amor pra dar. Pra todo mundo veranear no maior estilo e numa boa curtir e ser feliz. Coleção Primavera Verão 2019 Super Moda. Um amor de verão. Estourou de tá hora! Nosso chamego é bom demais, eu quero o amor que a gente... Tá chegando a hora! É sábado, dia 8 de setembro, Cavalgada da Independência, 15 anos, no Tênis Clube de Itaúna, com... Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer. Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar. Polícia! Não é você quem disse que traz o amor em 3 dias. E com esse cobra pra tirar ele da minha vida. Ah, para o Brasílio! Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meigo de menina,